e as lágrimas rolam, e você é levado a Deus pela fé, pela oração. Faz tremer o inferno, Deus muda a situação. O Espírito Santo enxuga o seu pranto, retira ele do chão. Não existe nada que detenha um crente que ora. Quando ele clama, todo o céu se abre, Deus manda a vitória. Mesmo que as lutas tentem ofuscar a sua visão espiritual, dobra os joelhos e com oração vence todo o mal. Deus abre a porta, Deus decreta a vitória, Deus exalta o pequeno. Quando chega a hora, o menino vence o gigante e as muralhas vão ao chão. O fraco fica forte, Deus faz dele campeão. Machado flutua, Deus abre o Jordão. O inferno bate em retirada quando você clama ao Senhor na oração. Deus é fiel, Deus é fiel, é fiel. Deus abre a porta, Deus decreta a vitória, Deus exalta o pequeno. Quando chega a hora, o menino vence o gigante e as muralhas vão ao chão. O fraco fica forte, Deus faz dele um campeão. Machado flutua, Deus abre o Jordão. Retirada quando você clama. Deus abre a porta, Deus decreta a vitória, Deus exalta o pequeno. Quando chega